Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando. Vamos que vamos, mano. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando. Vamos que vamos, mano. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Sinal verde, subúrbio da periferia, as favelas. Eis o único sobrevivente que sempre está nelas. A verdade chega aqui. Eu sou o Ekezek e ando pelo Tucuruvi ao JB. Veja só você, da zona norte direto para a zona oeste. DJ Bola chegando devagar. E na divisa da Mirante, Paquetá, pois é lá que nós vamos parar. Para trocar várias ideias com a rapaziada aqui. Pra mim são sangue bom, curte aquele som. Mas também temos o bom. Veja só que bom saber que a verdade seja dita. O BA adiantando seus lados na Vila Bonilha. É sem treta, droga, sem briga, confia. Pois são poucos que fazem isso na periferia. Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Mano, rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Sinal vermelho, tem gente nascendo, tem gente morrendo. Você é o próximo e não tá sabendo. Que Deus me livre, que Deus me ajude. Que cresça seus filhos com muita saúde. A droga tá aí, o crime tá aí. Faça entrar, o foda é sair. Pode acreditar, pode o fatal chegando para arregaçar. Vou destruir, vou detonar. Você não vai ter pra onde ir, você vai ter que ficar. Como se fosse tiroteio. É bala pra todo lado e você tá no meio. Não adianta correr pra lá, pra cá. Não adianta, pois a bala vai pegar. Aqui o tiro, bicho, pega. Não tem conversa errada. Quem mora na periferia sabe da jogada. Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Sinal amarelo, preste atenção. Esta bala vai direto pra você. Que sempre falou que o código fatal não ia dar certo. Pagou com a própria língua, vacilão. Sei que a ideia é forte, se segura, vai ter que escutar. Aqui o som é pancada, vai ter que me aturar. Minhas palavras já se transformaram em bala. Cada palavra é um tiro e cada tiro. Vai vendo aí, ladrão, qual que é. Pois tem gente que fala pra mim que o gap é de Zé. Pra mim você que é o Zé. Eu sempre tive fé e hoje estou de pé. Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Mano, rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, se aproximando, vamos que vamos. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, que vamos, se aproximando, mano. Vamos que vamos. Assim, rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Isso é pra provar que nós estamos chegando, chegando, se aproximando, é vamos. Vamos que vamos, mano. Rapaziada que nunca escutou, passa a escutar. Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Vai se desesperar! Primeiro!